Uma época de um governo mau e enganoso. Muitos morrerão de fome. Durante esse período, segundo Tialan Balan, a divindade suprema retornará à Terra, anunciando o início de uma nova era. O alinhamento dos planetas, a vendetta em ação. Nem a guerra, nem cometas, essa é a destruição. A ciência burra e cética errou a previsão. Humanidade tão cartética, aniquilação. A grande atração em uma de morbidez. Não é show de ficção, é chegada a vez. Dezembro é o mês, 2012 o ano. The real doomsday, pro fracasso humano. Profanos, desumanos, pra quem acredita em Deus. Rezando, implorando, o demônio leva os seus. Ateus, não há mais cálculo a fazer. Judeus, a terra prometida a você. Não tenho nada a perder, só o que comemorar. Dentro de alguns instantes, sonho a realizar. Será o delírio ver todos aqui chorar. Eis o código Maia a se revelar. The real doomsday, motherfucker. Pessoas mortas, o cheiro está ficando insuportável. Está tudo destruído, o fim de tudo é bem provável. Fizeram pouco caso das teorias dos povos antigos. Agora choram a toda hora ao ver tudo destruído. Me diz agora se é mentira o seu corpo carbonizado. Sua família destruída, ninguém vivo do seu lado. Eu quero ver o cinismo no meio do grande mar de sangue. Da risada desgraçada do sofrimento constante. Destruição, só vejo concreto e ferro retorcido. Renomados monumentos agora não passam de lixo. Cabeças decepadas eu vejo no meio do caminho. Andando sozinho, cantando o som do abismo eu sigo. Os sinais são evidentes, tragédias, guerras banais. Ser humano se destruindo por valores materiais. Epidemias sem vacina estão correndo contra o tempo. Todo mundo está sofrendo, pessoas estão morrendo. Sem ao menos saber por que estão pagando preço caro. O mundo pede por favor pra ser tratado com cuidado. Resultado do fracasso da inteligência da raça humana. Estão ficando sem saída, as profecias se levantam. Está chegando a data marcada pro fim da humanidade. Aproveite quanto é tempo pra lançar a sua iniquidade. Entrar fundo da mente, 2012, eu só aviso. O começo da escuridão, o mundo será destruído. 2012, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Fin du monde, fin des guerres, fin des gangs, des galères. Le dessert, après toute la merde qu'on a déjà bouffé. C'est l'enfer, la terreur, un génocide mérité. En jouant avec les armes, on provoque le mal à tort. Voilà le jugement final, synonyme de peine de mort. Le jour de gloire pour le diable qui attend caché dans l'ombre. Depuis que les dinosaures ont laissé leur place à l'homme. Depuis que ce con de bipède a rendu la planète immonde. Des yeux observent ses faits et gestes en pesant le pour et le contre. Son créateur s'est rendu compte de son erreur un peu trop tard. Il aurait dû stopper son évolution au stade de tétard. C'est la fin de l'histoire, on arrive au bout du chemin. Quand il n'y a plus aucun espoir de revoir le soleil briller. Quand l'atmosphère a l'odeur du tabac froid dans le cendrier. Oublions, vous et moi, que nous ayons existé.